T-shirts, G-Stel fitas para os niggas que dizimam criamos G-Stel esticas. Aproveita e grava agora uma fita, pode ser a última vez que tu tens seis grandes artistas, homie. De uma só vez no único beat, que mais posso eu dizer, nigga, that's the shit. É G-Pro, nós controlamos o teu bloco, o teu flip, o circuito hip hop, nigga. É G-Pro, número um nos beats, número um nos hits, número um na street. É G-Pro, G-Pro família. Deixa os mais mais passarem, que as mãos preparem-se para o ataque que trazemos de rimas. Os mais craques chegaram. 3K, tuas caras bem maus. Faz que mais preparem, mais claques preparem. Meus fãs preparem-se. Vim deixar a minha voz para mais tarde semplarem. Ok, vocês sabem quando a G-Pro chega. Todo o people vê que nós passamos a entrarem. Sai, separem-se, mais fracos declarem-se. Mais fãs, fight mics, that's right, we got it. Eu sei que não entendem as minhas rimas já primeira, mas ok, tá nice, é mais fácil gravarem. Mais decks ligarem, quase sempre escutarem. My tracks, maquetes, cassetes recuarem. Ok, quando eu estou com a G-Pro no micro, sabem que fazemos mais fracos sentarem. É G-Pro, nós controlamos o teu bloco, o teu flip, o circuito hip hop, nigga. É G-Pro, número um nos beats, número família, de volta pro game. Gangsta do Benjin, pateta e sem team. Que não há street nem crime, só segues o que lei define. Esperas com o Cage Lima, o melhor correio e rima. É o rapper do anda com mais fãs que rappers no mainstream. Sabes que sou made in África soberana, vigência monárquica selvática. Vocês são gay kings, eu faço fade in. Tava acabado, mas volta assim reanimado, inflamado como morreirinho. Niggas cozinham bifes, eu faço motins na cozinha. Não, não sou bobicho, ficas sem rins, sem espinha. És um sandrinho, galinha, não gasto latim com folhinhas. Tu és do tipo nigga que anda de patins e linha. Isso é boiola, shit, parece a lola. Lá do beco só te faltam umas argolas. Gente, já agora chupa umas bolas, bitch. Na tua triola, vi-te a levar de um sandola. Tipo que tinha uma ponte e mola. Não digo mesmo a data peidola. Secas, no rap se esfola. Bitch, na bola, ou se há viola. Preto e quando a rima rola. É perigo, eles sabem quem controla. Sempre com a pitola, street com amor à camisola. O hip MCs da falsa escola. Virizinho da iola e tola. Viris em Angola, em mim tu és o passarola. Bico a história que não cola, que foste camado por uma espanhola. Eras o gaparola, rico agora, pedes mola. Flip vai para a rua com a viola, ainda vem de pai em Coca-Colas, bico. É G-Pro, nós controlamos o teu bloco, o teu flip, o circuito.